amor ao Criador se revelou ali na cruz, quando expirou em meu lugar, quem me salvou, o meu Jesus. Abra sua harpa, que está no hino 219. Expirou em meu lugar, e me salvou.